sendo resgatados. A luta continua pela liberdade, armados com fé, cabeça em pé. Reconstrução mental, elevação espiritual, como um louvor. Rap é a luz do gueto, favela tem a voz, vinil, microfone, cada MC um herói. Medalha de ouro, sai ileso do labirinto cabuloso. Há quem diga que somos loucos, mas eu digo, ainda é pouco. Como o reggae de Bob Marley, nosso som representa o povo. Já seja louvado para todo sempre, agradeço pelo dom, pela inspiração. Humildemente peço, permaneça aquecido nosso coração, pois a fé é constantemente